Minha mente é o universo onde todos podem viajar. Cada estrela do céu eu sei que nasceu pra brilhar. Há uma meta a seguir, longo caminho a trilhar. Passo a passo, veja a luta, sei que também vai chegar. Ogmandino diz, ser persistente é a chave. Ser o maior vendedor, espantar os covardes. Ganância pelo saber, não faz mal a ninguém. Mas ambição pelos bens, o poder quer também. Ser invejado na rua, poder andar com carrão. Aliado do errado, do certo na contramão. Doença contagiosa que joga o humano no chão. Faz entrar em depressão, sucumbe seu coração. A cada passo que avança, o dobro homem recua. Ser conivente não vira, lutar continua. Futuro a que Deus pertence, mas aí pode crer. O bem que quero pra mim, quero também pra você. O que faz a diferença, muda de irmão pra irmão. Atitude, a coragem, medo e a desilusão. Se pá até perco a batalha, mas jamais perco a guerra. Cabeça erguida na vida, guerreiro aqui não se entrega. Acomodado não vence, quero distância de mim. Sempre de braço cruzado, sentado espero o seu fim. A cara é estudar, se formar, dá um trampo. Se a tua fase não é boa, vá na fé, sem espanto. Com 5, 7 nervoso aí não, sem futuro. Passa férias na colônia, do outro lado do muro. Se é pra viver de ilusão, isso vai comprometer. Sabedoria é um fato que não agrada a você. Pra quem deseja viver sem ter dificuldades, já provou que é perdedor. Um verdadeiro covarde, fortalecer teu caráter é expandir tua alma. Diante do medo e aflição, nessas horas muita calma. Apenas um minuto no tempo, um pensamento. A lágrima do rosto que cai é sofrimento. Pra ser um vencedor tem que ter fibra e coragem. A dor não é pra sempre, nem sorriso é pra eternidade. Firme e confiante a todo instante, diante da malícia e de todo ódio constante. Ser pobre de espírito e fraco de pensamento atrapalha o semelhante, impede seu crescimento. Que vive estacionado, tá sempre cobiçando. Alma comprometida e sua mente falhando. Isso é que é derrota, vida de fracassado. A cara é se ligar e partir pro outro lado. Não tem fundo do poço e sim caminho errado. Quem planta desamor aqui só colherá fracasso. Seus frutos de abismo, sorrindo em farra. De ser filho de Deus, mas é servo do diabo. Que vive se esquivando da realidade. Vencido e entregue ao ferro velho do caráter. Agora egoísta, vai ter que me aplaudir. A saída eu encontrei, o caminho é por aqui. Não fujo da verdade, santo sei que não sou. Um homem redimido, humilde lutador. Que sai pra guerrear com as armas que tem. O raciocínio, bons aliados e Deus também. Vem ler aí, qual que te serve? Vencido ou vencedor, é um dois, a mente ferve. Chorar não adianta, gritar não faz sentido. Tem que correr atrás pra ser homem bem sucedido. Melhor do que nada, tudo que você consegue.